Bom dia a todos, irmãos. Glória a Deus por esta manhã, por cada um que está aqui. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 17. A palavra do Senhor é alimento para o nosso espírito. Ter consciência disso nos ajuda muito, porque nós alimentamos nosso corpo todos os dias, todos os momentos necessários. Nós buscamos alimentar nossa alma, e se a nossa alma não é alimentada, a gente chora, a gente reclama, a gente pede, e a gente vai atrás. Mas nós buscamos muito pouco alimentar o nosso espírito, por isso que nós sofremos tantas coisas na alma, por isso que nós sofremos tantas coisas, às vezes, no mundo físico. E Deus quer nos ensinar em todo o tempo a restaurar um valor do povo de Deus, que é alimentar o nosso espírito. E o único alimento do nosso espírito, falando na prática dessa vida terrena, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Quando nós nos reunimos e nos encontramos e adoramos e cultuamos ao Senhor juntos e ministramos uns aos outros, na verdade quem está fluindo é a palavra de Deus. Não é só quando se prega que a palavra está fluindo. Quando nós cantamos o que está escrito na palavra, na Bíblia, os textos que exaltam o Senhor, nós estamos nos alimentando dele, porque ele vem estar presente no meio dos louvores do seu povo. Quando nós separamos um tempo maior durante a semana para orar todos os dias, para buscar o Senhor, ter nossos devocionais, nós estamos alimentando o nosso espírito. Então, todas as questões da alma, do corpo, vão se tornando guiadas pelo Espírito Santo, cheias da provisão de Deus. Esse é um princípio que a gente não pode abrir mão. Quero alimentar o meu espírito, Senhor. E a palavra do Senhor é alimento para o nosso espírito. Que não seja só no culto, no domingo aqui, que você para meditar na palavra. Que isso faça parte da sua vida todos os dias. Capítulo 17 de Deuteronômio, veja o versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá e a possuíres e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam, estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher. Só um minutinho aqui, preste atenção no contexto. Deus queria ser o rei de Israel. Deus queria que a nação de Israel não tivesse um rei como todos os outros povos tinham. Esse era o propósito de Deus. Que Deus viesse através dos sacerdotes, através dos profetas, Deus viesse no meio do povo em culto e declarasse, e guiasse, e orientasse. Mas o povo disse assim, não, nós queremos ter reis ou ter rei igual as nações à volta. E Deus consentiu com o desejo do povo. Como pai, todos nós precisamos ser compreensivos. Como líder, como alguém que sabe fazer alguma coisa em alguma área, todos nós precisamos ser compreensivos com quem não sabe. É uma frase que eu aprendi e está sendo um prumo para a minha vida. Quem pode mais, pode menos. E Deus é assim. Então Deus viu os seus filhos na limitação, na ignorância, talvez na estupidez de falar assim, Deus, deixa ser do nosso jeito. O Senhor quer que a gente não tenha rei, mas nós queremos ter rei. Então Deus consentiu, tá bom, eu vou deixar vocês terem rei. Mas preste atenção, quando vocês escolherem o rei de vocês, escolham o rei segundo o meu coração. O que eu escolher. Que coisa linda de Deus. Isso é pura graça. Isso é uma expressão clara de graça, ainda que estejamos lendo um texto do Velho Testamento. Ok, vocês querem ter rei, mas tenham o rei segundo o meu coração. Eu queria algo melhor ainda para vocês, mas já que vocês querem assim, eu não desisto de vocês, eu não emburro, eu não faço bico, eu não desanimo de vocês, eu continuo cuidando e liderando vocês. Prestem atenção. Não escolham qualquer rei. Estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Versículo 16. Ele, porém, não adquirirá para si um grande número de cavalos. Olha a orientação de Deus para o rei. Guardem isso, que não suba à cabeça desse rei o poder, a riqueza, o querer ter, o querer fazer acontecer, que ele não tenha para si grande número de cavalos. Segundo, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos. Então, esse rei também vai ser uma inspiração para o povo. Eu não preciso me enriquecer. Eu não preciso viver segundo o mundo, segundo o Egito, para ganhar mais, para ter mais, para... Mais cavalos. Não, eu não preciso. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. O Senhor disse, uma vez que eu saí do Egito, não é para voltar nunca mais por esse caminho, o sistema de vida, os valores, os conceitos, a forma de fazer as coisas. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie, não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um livro, num livro, uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes e levitas. Olha a orientação de Deus para o rei. Você vai cuidar de não ser ganancioso, não querer crescer, ganhar, ter, seja dinheiro, seja mulheres, seja poder, seja cavalo, seja carros. E preste atenção. Rei, você terá que escrever uma cópia desse livro, uma cópia da lei, uma cópia dos meus parâmetros, da forma com que eu vivo, com que eu ajo, de como o meu reino funciona. Você vai ter que escrever uma cópia desse livro. Conservarás consigo a cópia e a lerá todos os dias da sua vida. Leia versículos desta lei todos os dias da sua vida. É a orientação de Deus para o rei. Como Deus é cuidadoso, zeloso, lindo, como toda a escritura é inspirada para o nosso proveito, que coisa maravilhosa. Olha o tipo de relacionamento de Deus com o rei, com o povo, com seus filhos. Conservarás consigo e a lerás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Filho, você só vai conseguir me temer de verdade, não é frequentando o culto, é lendo esta palavra todos os dias. E enquanto você lê, escreva. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, você vai ter que fazer uma cópia desse livro, porque essa é uma forma de você memorizar, de você vivenciar, de você ocupar parte do seu dia com a minha palavra. Você vai ler e essa palavra vai ficar dentro do seu coração e ela vai te ensinar a me temer e ela vai te ensinar a andar nos meus estatutos, para que o teu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Lá em Apocalipse, o Senhor vem e diz assim, que ele comprou para si, de todas as tribos, povos, línguas e nações, a fim de que sejamos reis e sacerdotes. Quando a Bíblia declara que Jesus é o rei dos reis, ele está falando que ele é rei da rainha da Inglaterra, que ele é rei do rei da Espanha, que ele é rei do rei de Gana. Ele está falando isso com certeza, mas é muito mais. Ele está falando que ele é rei dos seus filhos, porque cada um dos seus filhos é rei. Por isso que ele é rei dos reis. Afinal de contas, ele nos comprou para que fôssemos um reino de reis e sacerdotes. Então, essa orientação de Deus, ela é para mim e para você hoje. Ele está dizendo ao povo, quando vocês estabelecerem um rei, que seja desse jeito. Se eu sou um rei, esse é um parâmetro para mim. Que eu não viva nessa terra só para ter um pouco mais de dinheiro, aumentar o número dos meus cavalos. Que eu não viva nessa terra para ganhar, para conquistar, para ter. Que eu escreva uma cópia do livro na minha vida todos os dias. Que eu leia todos os dias. Que eu siga a palavra do Senhor todos os dias. E então eu temerei ao Senhor e eu prosperarei nessa terra e por toda a eternidade. É o que está escrito. Então é para mim, eu sou um rei. Quando nós estudamos a palavra, quando ouvimos uma mensagem, quando nós assistimos a um estudo bíblico, ou lemos um texto, quando nós lemos um livro, quando nós nos dedicamos a estudar a palavra, tem que ser por um propósito específico. Eu quero viver algo mais do reino de Deus na minha vida. Não precisa ser nunca para eu saber mais, mas para eu viver. Afinal de contas, o próprio Deus está dizendo, olha, vocês têm o direito de viverem a vida terrena com uma série de decisões que são suas. Vocês decidiram ter rei, eu vou respeitar a decisão de vocês, mas preste atenção, ainda que eu esteja respeitando a decisão de vocês em muitas coisas, preste atenção para fazê-lo do meu jeito. Então, Senhor, eu quero conduzir a minha vida nessa terra. Eu quero conduzir minha vida nesta semana porque eu sou o rei da minha vida. Eu sou quem governa a minha vida nessa instância terrena. Sou eu quem governo minha família nessa instância terrena. Sou eu quem governo minha mesa ou minha carteirinha no trabalho, aquela área que eu faço. Eu sou o office boy, eu sou o zelador, mas eu tenho uma instância que sou eu que governo. Minha gaveta, meu quarto, minha agenda, meu dinheirinho, sou eu que governo. E eu quero governar segundo o teu reino. Então é por isso que eu quero estar ouvindo a palavra, estudando a palavra, é numa reunião da célula, é num culto, é na oração, é na minha busca sozinho, é na minha busca com outros irmãos. Eu quero aprender os parâmetros do reino de Deus e eu quero aplicá-los, eu quero vivê-los. E o capítulo 11 de Deuteronômio amplia um pouco mais esse entendimento. Leia comigo o capítulo 11. Guarda, capítulo 11, verso 8. Guardai, portanto, todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes. Uma das declarações muito comuns de nós ouvirmos, de muita gente, ou de quase todos, assim, eu estou tão desanimado. Está tão difícil. Está tão pesado. E às vezes a forma da pessoa dizer isso não é com palavras, é com distância. Vai se distanciando. Por que você não veio no aniversário da família? Ah, não sei. Por que você não veio ao culto? Ah, não sei. Por que você não quis isso aqui no trabalho? Ah, não sei, O diabo sabe que se ele minar as nossas forças, nós vamos nos isolando, nos individualizando e fica mais fácil para ele atacar. É a estratégia do diabo. Nós já sabemos disso. Então, Senhor, para eu não me afastar, para eu não me desanimar, para eu não me isolar e ser uma presa fácil para o maligno, na mente, nos sentimentos, nas ideias, nas estruturas físicas, eu preciso me fortalecer. E está escrito aqui que eu devo guardar os teus mandamentos todos os dias para que eu seja forte. Não tem forma mais clara de entender o que Deus deixou escrito para nós do que isso aqui. Então, Senhor, eu quero saber das coisas do teu reino, ler a tua palavra, conhecer os teus estatutos. E ele diz assim, não apenas sejam fortes, mas também entreis na posse da terra que passais a possuir. E nós podemos pensar na terra fisicamente, como nós devemos pensar agora nessa propriedade para onde vamos entrar? Como nós podemos aplicar isso para todas as áreas da vida? Casou, entrou numa nova terra. Entrou num mês novo do ano, entrou numa nova terra. Começou uma nova semana, entrou numa nova terra. Acordou, as misericórdias se renovaram, eu vou começar um novo dia, está tudo branquinho, eu vou escrever o dia, eu vou dizer o que, que vai acontecer na minha vida nesse dia, eu vou decidir, eu vou caminhar pelas horas do dia, fazendo o que eu tenho que fazer. Comecei uma nova terra. Na hora em que eu entro numa nova terra, eu quero o Senhor evocar a tua palavra, ouvir os teus preceitos, porque o Senhor diz que vai me abençoar na terra que eu passo a possuir. Versículo 9, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e à semente, terra que mana leite e mel. Versículo 10, a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. Esse é um versículo, assim, dos mais divertidos que eu tenho para mim na história do povo de Israel. Como Deus traz um detalhe do povo do Egito que é impressionante. Gente, presta atenção, vocês vão para outra terra, vocês vão entrar na minha terra, na terra que eu estou dando a vocês, vocês escolheram um rei, mas ele vai fazer do meu jeito, então presta atenção. Lá no Egito, vocês cuidam da plantação de vocês com o pé. Com a ponta do dedo, enrijeça o pé e você faz um rego na terra. Era assim que é a plantação no Egito. E até hoje fazem isso. Imagina naquele tempo que não tinha tecnologia, equipamento, máquina. Porque o rio Nilo enchia, transbordava nas suas margens, aquela primeira terra ali ao redor do Nilo estava toda alagada, inundada, e então eles iam fazendo regos para que toda a terra fosse irrigada da água do Nilo. E cada um, o vizinho, o outro, ia puxando com, ó, vai fazendo o rego, vai fazendo, e a água corria, e irrigava toda a terra. Assim, pode estudar os livros da agricultura no Egito, você vai ver que é isso. Que coisa interessante. Você tem que usar seu pé. Você tem que correr atrás. Você tem que se esforçar, é sua força. Para você conseguir alguma coisa nessa terra, você tem que chutar, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar, é assim que é no Egito. E Deus está falando, se você vai ser um rei que faz do jeito que o mundo faz, você vai morrer, você não vai dar conta. Mas se você quer ser o rei, se você quer ter um rei, ele precisa fazer do meu jeito. E eu quero dizer a vocês que a terra para onde vocês vão não é como a terra do Egito, onde você planta com os pés. Aí vem o versículo 11. A terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Diga, montes e vales. Está claro que é montes e vales? Está claro, irmão? Sabe o que, que o Egito faz? Assim, nunca aceite vales. Tem que ser tudo planinho, planinho, planinho, planinho, sem esforço. Tem que ser tudo planinho. Não pode acontecer nada assim. Não, se tiver um vale, toma um remedinho. Esse remedinho te ajuda a sair desse vale e você de novo fica tudo bem. Se o seu casamento tiver cheio de altos e baixos, muda de casamento e arruma um casamento que tudo é planinho, tudo é facinho, tudo, nada, ó, mar de rosas, ó, céu de brigadeiro, assim que é no Egito. O Senhor está prevendo, gente, presta atenção, a terra para onde vocês vão é uma terra de vales e de montes. Se Deus fosse usar a linguagem contemporânea do investimento, por exemplo, Deus ia dizer assim, presta atenção, a terra para onde vocês vão é como na bolsa. Tem dia que está em baixa, tem dia que está em alta. Mas na continuidade você vai ver que tem um crescente. Então, quando estiver em baixa, quando estiver no vale, não se desespere. Não tire o investimento. Não pare de investir. Não desanime. Por quê? Mais um pouco e você estará de novo no alto dos montes. Irmãos, isso não é palavra ilustrativa. Isso não é palavra motivacional. Isso é palavra de conhecimento de como as coisas funcionam na terra que o Senhor nos põe a viver. No reino de Deus é assim, ó, tem dia que é assim, tem dia que é lá em cima. Se eu desanimo, se eu tiro o dinheiro da bolsa antes, eu perco, porque daqui a um tempo vão dizer assim, aquela ação subiu e está todo mundo ganhando. Ah, meu Deus, eu tirei fora da hora. É. Isso é o que acontece. O inimigo quer que a gente faça isso quando a gente está enfrentando os vales da vida. E o Senhor já havia previsto. A terra que eu tenho para você tem inimigos, mas você vai vencer os inimigos. A ministração no site chamada As Sete Nações. Vale a pena você ouvir. Quais são os sete inimigos que Deus disse que tem na nossa terra e que somos nós que vamos vencer. E ele vem dizendo ainda, olha, é terra de montes e de vales que bebe a água das chuvas dos céus. Sabe o que vai acontecer? Lá no Egito é assim. Você sabe que a cheia do rio vem, o rio é o deus do Egito, é uma divindade, misteriosamente vem a vida, o sustento, e as pessoas não entendem, mas aquela água corre a terra, e logo em seguida, se você pôs a semente brota, isso é milagre do deus Nilo. Foi preciso Deus quebrar a liderança, a soberania, o governo, o trono desse deus Nilo, fazendo o Nilo virar um rio de sangue, saindo dele insetos, sapos, rãs, e o povo passou a ter nojo daquilo que para eles era Deus. O Senhor diz assim, nesse tempo novo, na terra que eu dou a vocês, vocês vão orar a mim e vão esperar, eu vou mandar as chuvas dos céus. Vocês vão plantar as sementes pela fé e vocês vão dizer, pode esperar. O povo do Egito vai dizer, você não vai fazer nada? Você vai correr atrás? Você vai chutar? Você não vai correr atrás? Você não vai usar seus pés? Não, não. Mas você tem que fazer, é você. Não, não. Eu tenho que semear. Tem uma parte que é minha. Mas agora, eu vou fazer algo que abre as janelas dos céus. E ele diz, fazei prova de mim, se eu não vos derramar das janelas dos céus, chuvas, bênçãos sem medida. Irmão, eu quero repetir, isso não é ilustrativo, simbólico, isso é literal. E o Senhor vem e faz milagres mesmo, o Senhor faz coisas maravilhosas. Jesus, eu fiquei plantando essa semente, eu fiquei profetizando, eu fiquei lançando essa palavra, e de vez em quando o inimigo veio e jogou uma dúvida, olha a seca, não tem chuva, você não está fazendo como no Egito faz, olha aqui, eu quero ver se vai acontecer mesmo. Mas na hora certa o Senhor veio e mandou a chuva, e o Senhor deu vida a essa semente, e o Senhor fez brotar a 30, 60, 100 por um. Que coisa maravilhosa, Senhor. É assim que acontece na terra. Filhos, eu vou deixar vocês tomarem uma série de decisões, inclusive o rei que vocês querem ter, mas que ele seja do meu jeito. Filho, você está orando a mim, pedindo tantas coisas, mas que você decida que tudo seja do meu jeito. O texto continua, o versículo 12 diz, é uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Seu casamento, seu trabalho, sua profissão. Você deve se agarrar a essa palavra profética e crer de todo o coração, esse meu casamento, esse meu filho, esse meu trabalho, essas minhas finanças, isso é uma terra que Deus me deu. Está escrito que Ele olha para a minha terra, Ele cuida, Ele zela, Ele tem cuidado, os olhos do Senhor estão sobre a minha terra continuamente, desde o começo até o final do ano. Isso é uma promessa do Senhor. Nós não podemos levar o título, o nome de crente em vão. Nós precisamos ser crentes mesmo. Senhor, eu creio nisso aqui. Eu estou achando ruim disso, eu estou achando ruim daquilo, eu estou desesperançado disso, mas eu creio que foi o Senhor quem me deu essa terra. Ela tem inimigos, eu tenho que vencê-los. Ela é terra de vales e de montes, eu tenho que perseverar. Mas essa é a terra que o Senhor faz descer a chuva e prospera. Versículo 13. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, eu darei a chuva da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva nos vossos campos e o vosso gado, e comereis e vos fartareis. Cuidai para que o vosso coração não se engane, desviando, sirvais a outros deuses e vos prostreis diante dele. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Lá na frente, eles prosperaram. E eles começaram a se ocupar demais com as atividades diárias, com as suas coisas, e já não tinha tanto tempo para o culto, já não tinha tanto tempo para o Senhor, já não tinha tanto tempo para louvar, para devocional, eram muitas as ocupações. Então o povo começou a buscar por coisas mais fáceis. Não dá para a gente só assistir o culto na internet rapidinho, não dá para o culto, ao invés de ser de 2 horas, ser de 40 minutos, porque a gente tem muita coisa para fazer, gente, tem muita coisa. Foi literalmente isso que aconteceu, embora os elementos sejam outros. Lá não tinha internet. E aí surgiram os profetas de Baal. E os profetas de Baal diziam assim: vocês ficam seguindo esse Elias? Você fica seguindo esses profetas? Você fica seguindo essa Bíblia, esse texto, essa lei? Para que isso, gente? Viva suas vidas. Olha, deem sangue, cortem os pulsos e deixem o sangue cair sobre a terra, porque assim se adorava Baal. Deem o sangue, deem o sangue. O patrão de vocês vai dizer: estou tirando sangue, faça isso, aumenta a cota, trabalha, trabalha, trabalha, deem o sangue. E no final das contas, Baal vai dar a colheita para vocês. E na verdade, o que acontecia com o povo é que os anos se passavam e a terra estava seca e não havia colheita e não havia plantação e o povo sofrendo e o povo na miséria e eles continuavam acreditando nas facilidades que Baal propunha. Deus então tem piedade, compaixão, por amor ao seu povo, manda Elias subir o Monte Carmelo, chamou os 450 profetas de Baal, você conhece a história, destruiu os 400 profetas de Baal. Deus mostra para Elias, o menino vai lá na ponta da montanha, falou assim: viu alguma coisa, filho? E o menino volta assim: uma nuvem do tamanho da mão do homem. Elias, que conhecia a palavra, Elias, que estava sendo naquele momento um rei, conforme o reino de Deus, falou assim: eu já sei como Deus funciona, se é uma nuvem do tamanho da mão do homem, pode correr, porque vai chover. E o que aconteceu em seguida? Chuva do céu sobre a terra, prosperidade, bênção, plantação. Se um ídolo é retirado, a chuva cai. E Deus é fiel, sua palavra não muda. É esse mesmo padrão que está aqui até hoje, na vida de qualquer um de nós. Quero colheita, quero abundância em qualquer área, inclusive financeira. Então eu vou fazer do jeito de Deus. Ele até me deixa ser rei. Ele me deixa governar sobre uma instância, mas eu quero fazer do jeito dele. Eu quero, Senhor. Agora, preste atenção em mais uma coisa. Você percebe que as orientações de Deus para o povo entrar na terra prometida, saindo do Egito, as orientações de Deus todas estão em torno de colheita. A palavra colheita, o tema colheita, o assunto colheita, a atividade colheita é divina, é da mais alta importância para Deus, a ponto de Deus dizer que salvação de vidas por toda a eternidade é uma colheita, a ponto de Deus dizer que a igreja dele está aqui nessa terra, que é um campo fértil e um campo branco para colheita, dizendo que a missão da igreja é colher as vidas para o reino. Colheita é um assunto tão sagrado, tão divino, tão importante no mundo espiritual, tão estratégico para todo o projeto de Deus, que Deus declara para o povo: olha, uma das principais orientações, já que vocês vão tomar conta dessa terra, cuidem da colheita. E a colheita não se faz como no Egito: sou eu quem derramo as chuvas. Se nós formos lá na frente, nós vamos descobrir que também para Deus, semente e palavra são a mesma coisa. Então, a forma de eu liberar sementes na terra é através de palavras. Então, eu e você precisamos cuidar do que falamos. Precisamos ser intencionais no falar, no falar, no falar, no proclamar o que Deus diz, no proclamar como reis. Será assim. Por que será assim? Porque está escrito nos decretos eternos do meu Senhor. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, mas o governo, ah, mas o dinheiro, ah, mas não, não interessa, será. E como é que você sabe? Você não está, meu Deus, o Senhor vai derramar chuva na hora certa, e quando essa chuva cair na terra, minhas sementes estarão no lugar certo. E essa é uma prática que o inimigo logo tenta nos desanimar. A gente está tão cansado de ficar fazendo rego com os pés, de ficar correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, força dos nossos próprios pés, que a gente, e a gente prefere as facilidades desse mundo, a gente prefere ouvir algum tipo de Baal da nossa vida. Agora, se colheita é um assunto divino, espiritualmente estratégico, de altíssima importância, você acha que o diabo não daria atenção a isso? O diabo deu atenção a isso. Já que eu não posso construir nada, eu não posso edificar nada, eu não posso fazer nada, a única coisa que eu posso é roubar, destruir, matar, é corromper, é distorcer as coisas que Deus já tem, eu tenho que usar esse elemento divino, espiritual, chamado colheita. Então o diabo levantou. Desde lá atrás, Adão, Caim, Abel, passando por Baal, ou todos os outros deuses que se possa lembrar ao redor da terra, o diabo levantou uma festa envolvendo colheita, para dizer: quem dá a minha colheita é Baal, quem dá a minha colheita é o Deus tal, quem dá a minha colheita é o São João. Quem dá a minha colheita é o São Pedro. Quem dá a minha colheita é o Santo Antônio. E São Pedro, Santo Antônio, São João, também tem os seus correspondentes nos orixás africanos, nos deuses da macumbaria. E se não forem esses deuses, porque eles são muito típicos do Brasil ou da África, são outros deuses típicos da Inglaterra, típicos da China, típicos da Europa, típicos de qualquer nação. Então você vai ver como Halloween nos Estados Unidos, festas que estão relacionadas à colheita. E as pessoas, conscientes ou não, estão adorando deuses aos quais eles declaram: esse Deus é quem dá a colheita. É o diabo tentando roubar a glória de Deus, tentando enganar as pessoas. E mesmo que ninguém nem esteja pensando em coisas espirituais, está lá adorando um mastro que tem os três deuses, São João, Santo Antônio, São Pedro, e pulando a fogueira, e brindando, e comendo coisas gostosas. E no fundo estão dizendo: esses deuses é que nos trouxeram os frutos da terra. Por isso que essas festas ao redor do mundo inteiro, seja um Halloween que a gente nunca associou à colheita, mas você vai conhecer as estruturas ou os detalhes da festa de Halloween, é campo, festa do campo, festa dos frutos. Não é nada assim, não. Eu estou lá, mas eu não estou adorando Deus nenhum, não. Mas a Bíblia diz: fugir de todo o mal. Amém? Não, não, não. fugir de tudo que tem aparência de mal. É assim que se vive no reino de Deus, não é como no Egito. Como que é no Egito? No Egito é com essas festas. Aí o Senhor diz assim, sabe como é que é no meu reino? Eu vou dar a vocês três festas principais no ano. Páscoa. Sabe o que tem na semana da Páscoa? Uma festa chamada Primeiros Frutos. E sabe quem foi o primeiro fruto? Jesus. Colheita é um assunto divino. 50 dias depois, vocês terão a segunda festa, Pentecostes, chamada também a festa das semanas. E está escrito, vocês trarão os molhos, os feixes, de toda a colheita de vocês nesses 50 dias. E a segunda festa, descida do Espírito Santo, também está relacionada com colheita. E quando terminar o ano, vocês terão essa terceira grande festa, Tabernáculos. E o que vocês vão fazer? Vocês vão trazer os frutos. É uma festa de colheita. Como é que você acha que o diabo vai enganar as pessoas e vai tentar celebrar um culto a ele? Ele vai usar o elemento divino e de altíssima importância, chamado colheita. O mínimo que eu e você precisamos ter no coração é temor. Meu Deus, eu nunca pensei assim. Meu Deus, eu estou na tua casa, eu estou diante da tua palavra, não é para dizer ao Senhor o que, eu acho, o que, eu penso. Não é, meu Deus, eu estarei cego se eu estiver diante da tua palavra, assim, mas eu prefiro do meu jeito. Eu quero. Não é combater festa junina, Deus. Eu estou lá preocupado em combater festa junina, eu estou lá preocupado que as igrejas não façam mais festa junina. De jeito nenhum, Senhor, o que eu quero para mim é te agradar, é te honrar, e que o assunto colheita na minha vida seja absolutamente tomado pelo teu reino, e que não tenha aparência do mal, que não tenha elemento nenhum, que sequer de longe faça menção de que a força do meu braço, que o meu trabalho com os meus pés, trouxe algo para mim. Que qualquer ídolo, São João, São Pedro, Santo Antônio, ou qualquer ídolo, cheque especial, trabalho, dinheiro ou capacidade pessoal, que eu não quero que qualquer um desses ídolos seja adorado na minha vida. Eu quero render graças, eu quero ser uma expressão viva de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, venha de Deus, que as chuvas da minha terra venham de Deus, que a minha terra venha de Deus, e que as sementes que eu planto também foi Deus quem me deu. Eu quero ser uma expressão viva, pública, enquanto eu viver nessa terra, de que tudo que eu tenho e tudo que eu sou, vem dEle. Esse é o nosso culto. Reunir e cantar é só um detalhe do nosso culto. Eu quero isso para mim, Senhor. Te servir, testemunhar, evangelizar, trabalhar para o Senhor é um detalhe do meu culto. O meu culto está aqui na palavra. Quando o Senhor diz assim, viva a tua vida na terra, seja o rei, mas do meu jeito. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu desejo isso para mim. Convido você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor por um instante. Com seus olhos fechados, ouça esse versículo. Também, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, seu casamento, seu trabalho, suas finanças, seus filhos, a igreja, a cidade, o bairro, a casa que você mora, não importa em que instância, quando tiveres entrado na terra que eu te dou por herança e a possuíres e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra que o Senhor teu Deus te dá e as porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço e lhe dirás, hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu a nossos pais que nos daria. Então você pode olhar para dízimos e ofertas de outra forma. É um ato espiritual poderosíssimo. Podemos olhar para o culto de outra forma. Perante o Senhor teu Deus dirás, arameu prestes a perecer, era o meu pai, e desceu ao Egito com pouca gente para ali morar, e veio a ser ali uma grande nação forte e numerosa, mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e nos impuseram uma dura servidão desse modelo moderno mundano. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa aflição e o nosso trabalho e a nossa opressão, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, com grande espanto, com sinais e maravilhas, salvação, novo nascimento, e nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra que mana leite e mel. E eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e o adorarás e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, a tu e o levita, o estrangeiro que está no meio de ti. E quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-lo-ás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Estas festas culturais, todas estão relacionadas à colheita. A fogueira, o mastro, as comidas, tudo tem rituais de consagração aos deuses de cada nação para dizerem: esses deuses nos livram dos espíritos maus, esses deuses vão abençoar a colheita desse ano. Você pode ser um daqueles que, como eu, já costumam abrir latinha. A gente não planta, a gente não sabe nada de agricultura, a gente está longe, a gente vive uma vida industrial, agora mais do que isso, tecnológica. A gente está longe da vida do campo. Mas no final das contas, tudo da nossa vida diz respeito a semear e colher. No final das contas, tudo que vamos comer para viver vem do campo. Por isso colheita é um assunto divino. Por isso o diabo ciranda com o engano, às vezes no meio do povo de Deus. Mas nós queremos dizer ao Senhor: Senhor, eu quero apenas te amar, te honrar, intensificar minha vida de dedicação ao Senhor. Jesus em Lucas escreve: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor. Jeremias diz: não aprendam o caminho das nações. A cultura, os costumes dos povos são vaidade, são idolatria. Sai fora, fuja, santifique-se, separe-se. Ande na presença do Senhor, eu farei você prosperar na terra que tenho dado a você. E nessa manhã eu convido você a orar ao Senhor e colocar alguma destas terras da sua vida, seja o seu casamento, seu lar, seus filhos, sua finança, às vezes suas emoções, seu próprio coração. Está seco, o Senhor está sem chuva, está sem flor. O Senhor usa tanto esse elemento, é tão precioso, tão importante, que Ele inspirou o salmista e diz assim: aquele que me teme, o bem-aventurado, que anda segundo os meus caminhos e não segundo o caminho do mundo, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. O ano inteiro vai ter folhas verdes e no tempo certo dará o seu fruto. Senhor, eu quero experimentar no decorrer deste ano, no tempo certo de todas as coisas, dar o fruto, fruto doce, em abundância, que alimenta. Eu não te tenho apenas como meu consultor, eu não te tenho apenas como meu provedor, eu não te tenho apenas como meu gerente que me ajuda nas finanças, eu te tenho como meu rei. Eu quero te ouvir, te obedecer, te seguir, eu quero viver nessa terra que o Senhor me deu do teu jeito, eu quero isso, Senhor. Eu não quero ser o chato crente lá na minha família que fica falando: ah, a festa junina é do diabo. Não, eu quero ser sábio para demonstrar com a minha vida que está valendo a pena me separar para Deus, me santificar. Eles verão, eles entenderão, não o que, que festa junina é, mas quem Deus é. E como vale a pena viver no caminho dele. O Senhor me deixou ter rei terreno. O Senhor me deixou ser rei de tantas coisas da minha vida. Mas eu decido, na soberania, no livre-arbítrio que tenho, ser um rei conforme o coração de Deus. Viver nessa terra conforme os preceitos de Deus. Eu não quero nunca nem consciente, nem inconscientemente dizer, mas eu não concordo, mas eu não acho que é assim. Eu me ponho como aprendiz, como filho, como discípulo, eu me ponho como submisso ao teu reino e eu quero absorver, Senhor, por fé, todos os teus mandamentos, porque está escrito que se eu andar segundo os teus mandamentos, o Senhor me prosperará nessa terra, me dará longevidade, me dará saúde, me dará vitória sobre os inimigos, e o Senhor me fará viver dias maravilhosos nessa vida, e é o que eu quero, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, e eu quero dizer para os meus irmãos, eu quero dizer para o Senhor, que eu sou o primeiro a necessitar desta mensagem, desta palavra, deste ensino, que eu preciso, Senhor, governar a minha vida e tudo que o Senhor pôs nas minhas mãos, segundo os teus preceitos, não segundo o que eu acho, as conclusões que eu tomei, Senhor, mas segundo a tua lei, a tua palavra, e hoje eu recebo que o assunto colheita é um assunto divino, seja espiritualmente falando de vidas, seja materialmente falando de salário, de plantação, de colheita, seja a fazenda de alguém, o sítio de alguém que está me ouvindo, seja, Senhor, o trabalho profissional de alguém que nunca nem foi lá na fazenda, na roça, tudo tem a ver com colheita. E nós queremos colocar o salário, a vida profissional, as finanças, ou talvez o sítio, a plantação que faz por hobby, Senhor. Nós queremos colocar tudo diante do Senhor e dizer, tudo vem de Ti. Colheita é um assunto sagrado, e é por isso que nós não queremos nem sombra de aparência de alguma dessas festas mundanas, que consciente ou não dizem, que são outros deuses que trazem a colheita. Curiosamente, reveladoramente, o lugar no Brasil onde tem mais festa junina, mais culto a esses santos que declaram de onde vem a colheita, é o Nordeste. O lugar onde há mais seca e pobreza, como nos dias de Elias. Poderosamente, é no Nordeste que o Senhor tem revelado testemunho de muitas cidades que estão invocando o Senhor, e o povo de Deus está crescendo, vencendo a seca, vindo chuva, plantação, riqueza. Senhor, eu quero isso para a minha vida pessoal. Se você pode dizer isso a Ele, se você tem um assunto para colocar diante dEle, eu convido você a ficar de pé e levantar a sua voz. Ao se colocar de pé, você está declarando, Senhor, eu reconheço que o Senhor trouxe uma palavra sobre mim nesta manhã. E eu me aproprio dessa palavra. E eu quero experimentar algumas coisas nesta semana. Põe diante do Senhor alguns assuntos da sua vida nesta semana. Senhor, eu estou intercedendo, clamando ao Senhor, de tal forma que eu tenha experiências pessoais com o Senhor nesta semana acerca desse assunto, colheita. E eu ainda te peço que se eu me esquecer, se eu estiver envolvido com os meus pés e os regos que eu tenho que cavar com a minha força nessa semana e acabar me esquecendo do Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero nascer de novo, eu quero ser liberto do Egito, eu quero entender essas coisas, eu quero que o Espírito Santo venha morar dentro de mim e eu quero ter luz para compreender essas coisas. Se alguém nunca disse isso publicamente e quer fazê-lo nesta manhã, basta você levantar a sua mão e eu vou orar por você. Sim, eu quero, eu levanto a minha mão declarando, eu quero entregar a minha vida ao governo pleno de Cristo Jesus. Eu quero sair do jeito do Egito, eu quero parar de viver do jeito do Egito, e eu quero viver os milagres de Deus nessa terra prometida. Se alguém que quer tomar essa decisão e declarar isso publicamente pela primeira vez, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui? Você tem toda a liberdade, sem nenhum constrangimento, levantar a sua mão e dizer: eu quero, e eu quero receber esta oração. Pai, nesta manhã, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. E nós recebemos a Tua palavra, Senhor. E nós estabelecemos por fé e por submissão que o assunto colheita é um assunto divino, espiritual. Seja, Senhor, a cebolinha que a dona de casa plantou na janela da cozinha, é um assunto espiritual. Seja o salário, a renda, os negócios, seja, Senhor, acima de tudo, o ganhar vidas para Deus. Tudo isso é colheita e é assunto divino. E nós queremos o Senhor como o único adorado, o único entronizado, o único cultuado em tudo que diz respeito na nossa vida à colheita. Em nome do Senhor. Eu ainda convido você a levantar a sua voz e orar por sua família. Orar por seus familiares. Orar por alguém da sua casa que você se lembra agora. E que o Espírito Santo está te trazendo à luz. Lembre-se sempre, Jesus disse assim: olha, a parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Toda palavra é uma semente. Tanto é assim que pela palavra Deus criou tudo o que existe. Senhor, eu quero me esforçar, eu quero me empenhar para que eu esteja cheio da Tua palavra. E quando eu abrir a boca para dizer alguma coisa sobre qualquer assunto, seja o que o Senhor já disse que vai acontecer. Derramarei as chuvas, as primeiras e as últimas. Farei o vosso fruto multiplicar no campo. Abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. O que é que cai dos céus, irmão? Dinheiro não cai do céu, você já sabe disso. Mas dinheiro cai do céu. O Senhor disse que abrirá os céus. Mas se quisermos ser muito fiéis ao que se diz por aí, o que vai cair do céu é chuva. E a chuva vai regar as nossas sementes. Eu quero aprender, eu quero viver assim, Senhor. E palavras são sementes. Então você vai liberar uma semente sobre a vida do seu irmão e ele vai passar a semana regando essas sementes.